prisioneiro e o carcereiro. Os primeiros dias passados naquela lúgubre cela foram de total desespero para Edmund. Apenas a fraca claridade que entrava pela pequena abertura gradeada no alto permitia saber que lá fora o sol brilhava. Chorando e rezando, a única esperança de Edmund era ser ouvido pelo governador, diante do qual haveria de provar sua inocência. Toda vez que o carcereiro lhe trazia o prato de comida e a jarra com água, ele implorava: "Senhor, preciso ver o governador, preciso falar-lhe sobre o terrível engano de que estou sendo vítima. Juro que sou inocente." "Não é possível falar com o governador. Pensa que ele está à disposição de qualquer um." O guarda, apesar de não ser um mau sujeito, achava absurdo um prisioneiro qualquer ter a pretensão de querer uma audiência com um homem de tanta importância. "Mas preciso falar-lhe, preciso provar a injustiça de minha prisão." O homem deu de ombros. Cada prisioneiro tinha uma história para contar e ele não estava disposto a dar ouvidos a essas lamúrias. Quem sabe no dia em que ele nos fizer uma visita e resolver ouvir todos os hóspedes de seu castelo. Sei lá, não posso fazer nada. "Então não comerei mais nada. Morrerei de fome, pois não aceito ficar aqui encerrado sem nada dever." O carcereiro olhou demoradamente para o rosto barbado e sofrido do jovem. "Olhe, meu caro, eu aconselho abandonar esse projeto. Você deve comer para aguentar melhor a situação. Não é difícil ficar com o miolo mole aqui. Temos um velho abade do outro lado do corredor que pensa ser milionário. Já me ofereceu 1 milhão de francos pela liberdade. Pobre louco! Não tenho dinheiro e estou em pleno domínio de minha mente." Edmund começou a se irritar com o modo de falar do outro. "Só quero falar com o governador e provar minha inocência. Só isso." "Só isso, só isso." O guarda fechou a porta e, pela pequena abertura que havia no alto, falou: "Trate de comer e pensar em outras coisas ou ficará louco como o abade."